programação musical aqui no Front. E atualizando pra você que não acompanhou o programa na semana passada, o alemão da Transamérica, sabe, o alemão, aquele mala sem alça, digo, aquele senhor mala sem alça, apareceu aqui no programa com uma conversa que primeiro eu achei que era brincadeira, mas não é não. Ele está se candidatando a prefeito de Foz do Iguaçu com o nome de Alemão da Transa, candidato do SAB, ou SAB, partido do 7-1 da Alemanha no Brasil, coligação por uma Foz de Festa para Todos, tendo como vice a menina Suzana e como número o 1-7-1. Pois bem, foi feito o convite a ele no ar, né, e ele aceitou, claro, ele sempre aceita, para participar de um debate no próximo sábado com o outro candidato que apareceu aqui na rádio, que é o Homem do Gogli, versão nacional do Buscador, candidato a prefeito virtual de Foz do Iguaçu pelo PHDG do B, partido do Homem do Gogli do Brasil. Bom, Homem do Gogli, consegue me ouvir? Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, audiência feminina da Transamérica. Estou ouvindo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Homem do Gogli, eu sei que seus servidores andam ocupados, né, sobrecarregados devido à campanha, mas o que eu queria saber é o seguinte, você aceita participar de um debate no próximo sábado aqui no Front com o seu rival, o Alemão da Transa? Claro que aceito, Guilherme. Aquele alemão não perde por esperar. Ok, combinado, mas o objetivo do debate é a apresentação de propostas e a discussão de ideias, ok? Quanto às agressões, sei lá. Vocês pegam lá fora depois, combinado? Sei tudo sobre o alemão. Sei tudo o que ele pesquisa na internet. Sei todos os segredos dele. Ele vai pensar duas vezes e lavar a boca antes de falar besteira de mim. Calma, candidato, calma. O debate será na maior cordialidade, no maior clima republicano. Isso é o que eu espero. Pode ser, combinado? Combinado. Um abraço para você. E muitos beijos para todas as eleitoras que nos ouvem, suas lindas. Muito bem, feito o convite então para o Homem do Gogli, né, aceitando aí a participação no debate que acontece na próxima semana aqui no Front Transamérica. Hora de receber ele, Alemão da Transa, candidato a prefeito de Foz, participando aqui nesse espaço democrático. Bom dia, Alemão! Bom dia, Schlerbe! Bom dia, ouvinteiro, leitor das Foz. Eu queria dizer, para quem não me conhece, que eu sou o Alemão da Transa. E para quem me conhece, eu também sou o Alemão da Transa. Muito bom, Alemão. Pois é, é o que todo tempo dizem de mim. Nossa, como tá bom, como tá bom. Eu faço parte do partido SAB, S-A-B. 7-1 na Alemanha e no Brasil, com uma coligação, unidos por uma Foz de Festa para Todos. E a minha vice, como todo mundo já sabe, é a Susana. Alemão que apresentou a candidatura dele na semana passada aqui no Front. Inclusive, você pode conferir aí essa primeira entrevista, né, com algumas das propostas no nosso site transamericafoz.com.br. Alemão, de lá para cá, do seu anúncio aqui no programa, eu sei que a sua agenda tem sido bastante movimentada. Como é que tem andado sua agenda, candidato? Olha, seu Schlerme, parada, né? Ela não anda. É só um livro, né, que anota meus compromissos. Enfim, vou perguntar de novo, então, para ser mais claro. Como é que está a sua campanha eleitoral, Alemão? Ah, sim, muito boa, né? O povo abraçou meu projeto, né? Meu bar, minha vida, né? Tá todo mundo junto lutando por essa causa, né? E agora nós vamos aumentar as promessas, digo, os projetos, né? Com certeza. A população, ela tem uma grande preocupação, Alemão, quanto à inflação dos alimentos. O que é que você tem de propostas e de projetos para, pelo menos, segurar aí a questão da cesta básica? Olha, muito boa a tua pergunta, seu Schlerme. Na cesta, não pode faltar o básico. Por isso se chama cesta básica. Mas, às vezes, a falta de recursos faz as pessoas passar por necessidade, né? Por isso, nós vamos criar o cartão para cesta, que vai fornecer as famílias, vai ajudar as famílias com até 2 rendas, Schlerbe. Isso tudo vai ser implantado no meu governo. Que incrível, Alemão. Parabéns por essa iniciativa. E olha só, Schlerbe, como vai funcionar. Porque eu não só for aqui tecer, né? Eu vou prometer, eu vou tecer como vai funcionar. O cartão para cesta, que inclui entrada na balada, cooler de cerveja, uísque com energético, um chiclete para não ficar com bafo e uma acompanhante. Pra ele ou pra ela, né? Pra ter o que comer depois da balada. Tá. Piada de novo. Enfim, é isso que você chama de projeto social, alemão? É, o projeto social não é pra chutar sociedade. Já sociedade tendo lazer, festa e coisas, não te incomodo. Tu pode roubar tico, tu pode trabalhar tranquilo, né? Tá bom. Tem mais propostas? Olha só, seu Chilem, nós ainda vamos aprofundar. Que nem uma broca, assim, né? Vamos lá pro fundo. Pro pessoal que trabalha no sábado e não pode adquirir o meu plano na sexta, nós vamos criar a Bolsa Picanha. Como vai funcionar? Como já diz o nome, vai ter direito a 5 kg de picanha, 500 gramas de sal grosso para churrasco, 2 sacos de carvão, fósforo e querosene para acender o fogo. 500 gramas de sal grosso é muito, só pra te falar, tá? Mas eu gostei da ideia da picanha, gostei da ideia. Alemão, quer aproveitar seu tempo pra mais algum projeto ou quer guardar suas ideias, até pra ninguém copiar, pro debate da próxima semana? Olha, seu Chilério, pelo tempo, né? O tempo litoral, a gente tem que obedecer aqui. E eu quero dizer que a gente tem muitos outros projetos que vamos implantar. Semana que vem a gente vai falar da indústria da sóis. Vamos melhorar as indústrias, vamos colocar um plano industrial muito genioso aqui. E como tu já sabe, eu faço parte do partido, sabe? 7-1 na Alemanha, no Brasil. Com o número para você votar junto com a coligação Unidos por uma Foz de Festa para Todos. 1-7-1. Não esqueça, não tem como esquecer. 1-7-1, você chega no dia da campanha. Eu e minha vice Suzana, a gente tá aqui para atender o povo das Foz. E eu quero agradecer aqui a Susana, que tem sido uma mulher muito forte. Ela largou de ser mulher da vida para estar junto com a gente, né? Peraí. Você quer dizer largou da vida e não mulher da vida, é isso? Não, ela largou do emprego da casa da tia Lourdes, tá fazendo falta, tem muita gente com saudade, né? Inclusive os outros candidatos aí, né? Mas aqui no partido ela tá sendo bem fundamental pra gente, né? Alemão, vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Na próxima semana você volta então, participa aí do debate com o Homem do Google e vamos ver aí qual dos candidatos apresenta propostas para a população e tudo mais. Enfim, vá se preparando, irmão, vá se preparando que vai ser aí fundamental para o eleitor decidir, hein? Então sabe que o que a gente mais quer é fundamentalizar nossas propostas, Chilene. Alemão da Transamérica participando mais uma vez aqui no Front, ó, daqui a pouquinho vamos disponibilizar também essa entrevista do alemão aqui na íntegra e daqui a pouquinho também vamos conversar com ela, a mulher do Google, versão nacional do Buscador aqui nas ondas do Front. Em todo o Brasil, Transamérica.